deprimisse. Deus é nossa fortaleza. Faz o fraco oprimido vencer, levanta, erguei a cabeça. Mesmo fraco sendo vítima de um grave acidente, seus movimentos do corpo do mundo se esconde pra sempre. As lágrimas do rosto brotam como se fosse mina, sob esforço do mano fazendo fisioterapia. Quem diria que a pessoa que andava sempre sorridente perderia o sentido da vida ao se tornar um dependente? Como no caso do goleiro do São Paulo, na Avenida da Morte perdeu o controle do carro. Com o futuro de vitórias e quem venceu foi pretérito, hoje se encontra em uma cadeira de rodas. Tetraplégico, a cena é forte, o fardo é pesado, é difícil superar. Ninguém tá preparado, o que se tem no coração será só tristeza. Levanta a cabeça, Deus dá forças pra quebrar as barreiras. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Muitos procuram alívio nas drogas, vícios e bebidas, e por não encontrar, acabam tirando a própria vida. Não existe lugar de descanso no mundo, ninguém nos ama assim como Deus, que nos livra, protege e não nos abandona. Acaso pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama sim? Mas eu todavia, diz o Senhor, não me esquecerei de ti. São coisas que acontecem, se vários passaram por essa. O bandidão do setor se arrebentou, ficou sequela. Sempre Deus dá a vida que as pessoas pedem. Em alguns casos injustos sofrem e não merecem. É isso mesmo, mano, a vida prega peça. Quantos não conheceu alguém que já passou por essa? Não posso deixar de falar da minha irmã, que também passou por isso, mas hoje tá quase sã. Sem falar das cicatrizes, platina e uma perna curta. Milhares de vezes de muletas caiu nas ruas, mas ninguém tá sozinho nessa, mano, Deus te ajuda. Levou tiro no pescoço, o irmão do meu truta. Uma covardia que aconteceu, foi pelas costas, hoje tá firme com Deus, superou a cadeira de rodas. É pra você que sofreu danos, tentar superar. Mano, eu conheço sua dor, não é fácil de suportar. Só peço que você seja um pouco mais persistente com você mesmo, se esforce diariamente. Diariamente, diariamente, diariamente, diariamente. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Muitos procuram alívio nas drogas, vícios e bebidas, e por não encontrar, acabam tirando a própria vida. Não existe lugar de descanso no mundo, ninguém nos ama assim como Deus, que nos livra, protege e não nos abandona. Acaso pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama sim? Mas eu todavia, diz o Senhor, não me esquecerei. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Muitos procuram alívio nas drogas, vícios e bebidas, e por não encontrar, acabam tirando a própria vida. Não existe lugar de descanso no mundo, ninguém nos ama assim como Deus, que nos livra, protege e não nos abandona. Acaso pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama sim? Mas eu todavia, diz o Senhor, não me esquecerei de ti.